Azael, beleza. Tô 967, contato do radar, saída da El, subo 360. Azael 360, voo 967. Azul 4065, chame Centro Recife em 125.1, alterno 33.95. 251, 3395, boa tarde. Uno, da Coisa, está 9961, livre decolagem em pistão no zero, vento no 60 graus, meia dúzia. Sou 1884, chame Centro Recife, em 12685, alterno 2545. Sou 2017, chame Centro Recife, em 1251, alterno 3395. Ou então, Ilhéus, 201. 351-3395, Gol 207. Vamos lá, Coral então. Está presente, Coral. Ok, está presente, Coral. 261, decolo 3, 1, controle 1, 208. 208, 9961. Alô, Chanel 6326, tá na 14, pega essa na frente. Contato radar, você dá MOMO, subou 370. MOMO 370, 991. 7. Pista 14, parte 1. Realize pushback em coordenação com a equipe de solo, chama o próximo táxi. Lá para o táxi 6327, dá o Chanel. Papá, Mike Romeu Alfa, agora 10 milhas nordeste de Salvador. Tráfego conhecido no setor, um helicóptero a 500 pés, passando para o forte no momento, direção Aracaju a 500 pés. Mike Romeu Alfa, frequência livre da presente para a coordenação. Livre para a coordenação da presente, o Mike Romeu Alfa, ciente da aeronave, o próximo aparelho. Controle UTAN 991, vai passar o 060, se é possível para o de prática. Aguarde inicialmente pro de Momo. Já estou na pro de Momo, já nós já. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3207, cheque da informação, papá. TAM 3207, boa tarde, chegada bom e desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 4.000, 1.0 no 5, TAM 3207. TAM 9961, não mantém a saída devido a tráfego no setor. Mantenha sim. Gol 1967, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 133953. 251-339-7-4-0. 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador e VLS. 2000-015, vai reportar no LS. 3192, obrigado. Gol 1620, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Vai seguir um Airbus 320, Castan. Agora 15 milhas à frente. Via Mari, arrival 2000 feet, go 1620. Breakfast, ahead of you, 15 miles. Roger, go 1620. Air meia 327 para o táxi do B 117, autonomia de 3 horas, alternativa. Após posição Momo, direto posição Abuco, restrito ao nível 310. Momo, Abuco, 310, 319. Até o ponto de espera da pista 10, Oceaner 6327. Vai fazer o táxi pela parte 1, contornar ele e no ponto de espera da 10 vai chamar a torre. Chanel 6327. Salvador, Montagem, Oceaner 6355. Oceaner 6355, Salvador. Sente informação Papá para Guarulhos. Oceaner 6355, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Israel, Leda. Após Mótiva, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5076. Está autorizado nível 360 para Guarulhos, nota conforme o plano, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da Elenda Mótiva, controle de saída 1208, 18.95 e o transponder 5076, o Chanel 6355. Correto, chame pronto para acionar. Onze nove meia um, chama centro Recife, 1288, alterna em 1260. 2228-260-991. 627, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 170-079. Autorizado, alinhar e decolar cabeceira 90, Chanel 327. Estabilizado LS X-Ray, visual com a 10. Foi Salvador, 1118, decimal 95. 1118, 3192. Meia, meia. Para autorização, Gão, Quinalir, nível 390. Tá no tráfego? É o Gol 1966. 966 para Campina Grande, autorizado conforme rota do plano, nível de voo 370. Decola da pista 90, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5102. Ciente autorizado, 370 via rota, decola da 10, Puca, transição Zipar. O controle 1208, transponder 102. Confirme transponder. 5102. Correto, chame pronto para acionar. Vamos lá. Chame 6327, decola aos 41, controle 120, destino 8. 208, chame 6327. Controle de Salvador, Oceaner 6327, decolou no perfil da Coral, cruzando agora Rio Pérez. Oceaner 327, contato radar na decolagem, autorizado direto posição Coral, subindo sem restrições para nível 180. Direto Coral, sem restrições para 180, Oceaner 6327. Go 1620, clear ILS, exhale runway 10, call established. Clear ILS, call, you call established, go 1620. Juliette Terra Tango, sol na escuta. Torre na escuta, confio. Juliette Terra Tango, sim, autorizado. Táxi até interseção da Bata, chame lá para ingresso até o pátio 5. One 620, complete final tower, 118.95, good luck. 118.95, go 1620, have a good afternoon. Juliette Serra Tão, motorizado, ingresso no 17, pistão no 7, até o táxi 8 papá, pode 5. Fã 3192, continue no táxi à direita, via Alfa, até antes da táxi 8 Juliette. Alfa, antes da Juliette, fã 3192. Volume 620, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 07. Livre pouso, pista 10, Guam 620. Salvador, o gol 1966 para o pushback e acionamento. Gol 1966, portão 01. Coordene com a equipe de solo, o seu pushback chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, gol 1966. Xanermia 335 já está terminando, puxa. 6355, Sol. Desça para 2000 para ISO, destino 05, 3 ADLS, XOI, destino 0, reporta com estabilizado. 25, Salvador, boa tarde, o Azul 4198, informação Papá, autorização com 15, nível 360. Azul 4198, autorizado para Confins, conforme rota do plano de voo, nível 360. Sua decolagem será Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, transponder 5195. Autorizado com fim, nível de voo 360, rota do plano, saída Arbor, transição Elefa. 208 controle, 5115 é o código, Azul 4118. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Chama. Próxima Juliette, 3192. Gente, aguarde para ingresso. 3192. Polo Salvador, voo 920, pista livre, uma boa tarde. O solo? Go 1620. Go 1620, tax approved via Alpha until before Juliet. Taxi Alpha and hold before Juliet. Go 1966 para o SPAC, estamos com 143, 4 horas e 5 horas na Recife. Quatro horas, Recife, POB novamente. 143. Voo no 966, autorizado táxi, via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 10, quando transfira para a torre em 1918 decimal 95. E Alfa, ponto de espera 135. Chanel 6355, solo Salvador. Altar 3207. 3207, torre 118, decimal 95. 395. Solo Salvador. Chanel 327, ciente, desse mantém o nível 120. 120, Chanel 6327. Salvador, boa tarde, é o gol 1966, pode esperar no 0 para o plantão. 1966, condições de decolagem imediata? Afirmativo. Autorizado a alinhar em decolagem imediata, vento no 60 grau 59. Alinha em decolagem imediata, o gol 966. 966, peço que na próxima situação você fique um pouco mais atento que eu ultrapassou o ponto de espera, tá ok? Ok. Bom voador, boa tarde, Antares 2107. Vai passar o externo, visual o aeronave que está ingressando na pista. 3217, ciente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguarda. Salvador, azul 6918, patatá, descendo 150. Azul 6918, senhora, identificação, chegada na área, descendo e mantenha o nível 050. 050 na Mari, 6918. 35 na escuta dos outros, 3192. Tipo contato, um pô. 3192, autorizado em ingresso, com cautela, posição 02. Prosseguindo o táxi, posição 02, a gente tá vendo aqui, estão tirando calços agora também. Gente, mas estão com intenção de realizar o push? Negativo, nem tratou lá ainda. Gente, livre ingresso. Obrigado. Boa, 620, C4 Julian. Boa, 620, maintain position, for Julian. Eu maintain position. No 7, afirmo, pouso autorizado, vento no 70 graus, 619. Autorizado, pouso no 70 com meia, San 3217. Voo no 966, decola ao 51, chama o controle no 20, decima 8. 208, boa. Posição coral, chama agora Ilhéuzinho no 20, décima 1. 201, vai chamar Ilhéu, CNR-37. Controle, Salvador, boa tarde, jogo 1966. Plano 966, boa tarde, contato radar na decolagem, saída PUCA, sub e mantenho 370. A PUCA 370, gol 966. Parque chame a torre em 1-8, decimal 95. Autorizado táxi até o taxi hotel. Chame no hotel para o cruzamento Olimpo 08. Hotel, chama hotel. Fica na escuta. Aguarde para início de pushback. Aguarde para início de pushback. 6355. Boa, 620. Taxi approved. Going to April 1, position 10. April 1, position 10. Boa, 620. Thank you. 19. Direito 219, TAM 3217. Salvador, boa tarde, TAM 3217. TAM 3217, prossiga via Alfa e mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Alfa, mantenha a Juliette. Oceaner 6355, reautorizado o pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi. Vai autorizar o pushback na coordenação com a equipe de solo, chamará para o táxi. Solo Salvador, gol 1738, com informação papá, por gentileza, ele solicitar, pegou com fim. Voo no 738, autorizado para Confins, conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Elefa. Controle de saída 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5121. 360, rota do plano, saída Arbor, transição Elefa, 108 é o controle, 1895 é a torre, 5121 transponder, gol 732. Protejamento correto, reporte pronto para acionamento. Vai reportar. Controle Salvador, Papa Romeo, Alerta Bravo. Controle Salvador, Papa Romeo, Alerta Bravo. Papa Romeo, Alerta Bravo, prossiga. O Romeo Salvador decolou de Serra Índia Coimbra com Cruz de Serra Luiz de Alba Lima, mantendo 500 pés, 3 a bordo, o código alocado é o 0165, Romeo Alerta Bravo. Romeu Romântica Bravo, mantenha-se no escudo do controle a 500 pés, ajuste no 095. Bravo. Azul 6918, autorizados direto de Una, descendo sem restrições para 2000 pés, o ajuste no 095. No 095, direto de Una, descendo 2000, azul 6918. Salvador Approach, good afternoon, Excel 021 Alpha. We are descending down for level 160 on coast, Alpha Golf from November. Azul 21 Alpha, Scott Dent, clear the bomb for arrival, sending maintain flip level 170, correction, flip level 190. Identing through bomb arrival, and we'll maintain flip level 190, Azul 21 Alpha. Azul 21 Alpha, traffic travel clock, 30 miles. Maintaining flip level 180 without contact with this control. Yes, call 021 Alpha. Papá Romeo, hotel Juliette Senna, solo Salvador. Bono 966, centro Recife, em 126, decimal 85. 368. 966. Grupo de Zulu é o destino, mas confirme o nome da localidade. Sim, de altitude. É autorizado 1.000 pés para a plataforma Manati, na radial 242 de Salvador. Decola da pista 197, mantém pro até atingir a linha do litoral de Salvador após curva direita, via corredor Axé. E posteriormente coordena com controle proa direto para Manati. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5136. Papá Romeo, hotel Juliette Serra. Brasil 21 Alpha, Radio Speed 2-5-0 knots. Area number 2 for approach. Radio Speed 2-5-0 knots, XQL 021 Alpha. Planejamento correto, POV. 2 ciente, transferência para torre. Papá Romeo, hotel Juliette Serra. Oceaner 6355 para o táxi, autonomia 4 horas e 40, alterna galeão, 1-2-5 a bordo. Oceaner 6355 para o táxi, 1-2-5 a bordo, 4 horas e 40, galeão. 4 horas e 40, galeão, não só no copia POB. 1-2-5, Oceaner 6355. Sim, só um instante. 1-2-5. Ele clear down para level 060 na penha, para o 0 por alto. Para o cruzamento. Olimpo 08, autorizado cruzamento da pista no 028, na taxiway Delta, chama novamente solo em 121, no decimal 9. Autorizado cruzamento, na Delta chama solo em 219. No 0, reporta quando estabilizado. Oceaner 6355, livre táxi, ponto de paradão 90, via Alfa, aliás, Inter, e não vai ultrapassar a faixa da ponte 3. O azul 4118 está na ponte 3 para o pushback acionamento. Azul 4118, previsão de 5 minutos, aguarde. Plan 3217, observe o Oceanair à sua esquerda, livre ingresso, portão 08. Observando, ingresso 08. Plan 3217. Oceanair 6355, transferência para a torre. Transferência para a torre, Oceanair 6355. Paulo, o olhinho por 08, está na delta para a taxa. Olimpo 08, continue no táxi até antes da Juliette. Continue no táxi até a Juliette, né? Posição 3217, confirmando seria 08? Posição 08, para o TAN 3197, é isso? 3217. 3217, posição 08. Obrigado, senhor. 10, pronto para decolagem. Oceanair 6355 autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 160 graus 7 nós. Livre alinhar e decolar pista 10, Oceanair 998, completa quanto o salvador em 198, decimal 95. 1895, menor da noite. Autorizado pátio 1, fala no posto de cara para a torre 289. 89, desça para 2010, o cruzado LS é seguinte, está no zero, reporta como estabilizado. 2010, reportado estabilizado no 2789. Brazil Chilean Alpha without restrictions, 72,000 feet, 281015. Without restrictions, down 3,000 feet, 281015, for Bravo 021 Alpha. 10, vento no 90 graus, 7,1. Livre pouso no 90, 6,9,8. Leme 355, decola 04, controle no 208. 208, 6,355. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6355 no perfil da Eoleda. Oceanair 355, contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado direto Leda, subindo para o 360. Saída da EL, após direto Leda, Oceanair 6355, sobe o 360. Paulo Salvador, boa noite, Oceanair 6314. Oceanair 6314, Sol Salvador. Tem que ter informação para papá, posição 09, seria autorização Petrolina, 320. condições usuais, desça para 1.700 pés, ajustado em 1.005. Reporta quando no localizador. Alterando no localizador, voando externo, azul 2789, descendo para 1.700. Esquerda, saída Momo. Aguarde a transição, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5127. Zero, primeira curva esquerda, saída Momo, controle 1208, transponda 5127, China 63 e no 4. Correto, aguarde a transição. Gol 738, posição 4, pushback acionamento. Gol 1738, autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte pronto para o táxi. Leva a reportar o táxi, 738. Solo 06 direito no 219. 219, tá já. Solo Salvador, azul 6918, faço eco. 80 graus, 79. Lento, 180 graus, 079. Condições de ingresso e decolagem a partir da taxiway Oscar? Autorizado ingresso e decolagem até Juliette Sierra, vento noite 0 graus, 619. Zero to one off. Passarelo 2231, livre das restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste no 05. Agora reduzindo para 2309, número 3. Reduzir para 2309, 3000 com mirim 15. O 2231. 4118. 2 minutos. Escuta, peço previsão de 4 minutos para ingresso. Mantenha a Juliette azul 99. Corre 118, decimal 95. 895, azul 2789. Doutor azul 2789, final do ILS, tem depois de baixar o trabalho. Azul 2789, informa dois tráfegos, informa apenas um tráfego, helicóptero decolando, pista auxiliar à sua direita, não interfere com a aproximação, pouso autorizado, vento 1970 graus, meia dúzia nós, o azul 2789. Pouso, descendo do helicóptero, azul 2789. Led Serra, fora do solo 08, siga farol de Itapuã, guarde transferência. Olimpo 08, decola aos 09, chame agora o controle 120, decimal 8. 1208, Olimpos. Fique atento à linha amarela do ponto de espera. Gol no 738. Vai ficar atento, 738. Solo Salvador, Papa Tango, Mike X-Ray, Oscar, na escuta. Papa Tango, Mike X-Ray, Oscar, solo Salvador. Mike X-Ray, Oscar, se encontra na posição 12 do pátio 1. Solicita autorização de reboque até o gate número 5. Qual tipo de aeronave? É um A321 da TAM. Ciente, aguarde autorização. Mike X-Ray, Oscar. X-Ray, Oscar. O Olimpo 08, contato radar na decolagem, saída da EL, pós da EL, está autorizado a interceptar a radial 1970. Afirmativo, na saída, dos, saída da EL, após da EL, autorizado a interceptar a radial 1970, Salvador. Até a Juliette Serra, controle. é o Juliano de Serra, decolando, é o 17. Saiu na vertical do farol de Itapuã, mantendo o corredor axé, 2 do POB, 1010, após corredor axé, 2 do Tatinho. Sim, chama meu pai, escuta do controle corredor axé, ajuste no 05. Salvador 6314 da ONU, chama para funcionamento no portão número 9. Aguarde autorização. Guarda. Azul 4198, autorizado pushback, chama pronto para o táxi. Coordene com a equipe de sol. Coordenação está autorizada a chamar táxi 418. Uno 2, libera a direita, solo 1219. 219, obrigado. Cruzado e direto Manati. Azul. 1738, livre decolagem, pistão no zero, vento no 0 graus, medo de ação. Livre decolagem no zero, vou 738. 231, autorizado descida para 2000 pés, livre ILS 78, está no zero, reporte com estabilizado. 2000 VLS, reporte estabilizado, 2231. Tornar a aeronave um pouco mais a cauda, já na saída do pátio 3, para que eu adentre, autorize o ingresso de um Embraer 190 da sua companhia, que está a cauda. Afirmativo, está copiado, vai coordenar com o pessoal de solo aqui, o 418. Eu, azul 6918, então após essa coordenação e informação, assim que for possível, livre ingresso para o 01. Gente, a paz da companhia livrar, táxi 6 Juliette, está autorizado o ingresso para o 01 da azul 6918. Xané 6314, posição 09, autorizada Xané 63, pushback, chama pronto para o táxi. Pushback, chama para o táxi 6314. Gustavo Celeste, 10. Roger, complete sign and call power now, 118.195. We're on 895, repeat it for now, bye bye. Pronto, prossiga. Confirme por quantas milhas irá se afastar a Salvador? A gente vai ficar na área Netuno. Tem que esperar manter o nível 70? A gente solicita fazer alguns cheques no equipamento, ia solicitar ir até o 200, nível 200, e talvez até o 280. E autorizado a ascensão da presente. Perdão, não copiei. Autorizado a ascensão da presente, confirmo por quantas milhas era se afastar. Recebendo você com forte ar, ok? Nós vamos ficar dentro da nossa área de retorno, afastar no máximo, máximo 100 milhas de Salvador. Gente, afastado por 100 milhas, autorizado a ascensão a nível 200 quando desejar. 200, quente, ouvinte. Controle, boa tarde, 1738 na ELEF. 1738, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Argo, autorizado direto a ELEF. Para o 360 sem restrições. Na árvore direta Alefa, obrigado. Estrela 2231 no completo com a torre em 118, decimal 95. 1895. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, está passando o dono estabilizado, pista vista. Passaria 2231, ajuste no 095. Reporte externo, baixar travado. Reportando de ACA, baixar checado, 2231 na passagem. Salvador, 3217, continuação, Confins 340. Passando 3217, autorizado para Confins, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após decolagem, curva à direita, saída da EL, Leda, após Motiva. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5135. 340 aprovado para Confins. Decola curva à direita, da EL, Leda, Motiva. Controle de saída 12895, 5135, código TAM 3217. despejamento correto, reporte pronto para acionar. Trabalhamos, portão é 8. Sim. 34 para o táxi. Devo 79 a bordo, 3 horas e 20, até a sábado. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera, transferência para a torre azul 4198. Observe a faixa amarela de ponto de espera e não ultrapasse. Gonçalo, essa instrução foi para o Oxanair 6314? Achei que fosse o azul 4198 que havia chamado. Foi o Oxanair 6314 que chamou? Afirmo, com 79 a voz, 3920, Salvador Alternado. Gualdo 2021 Alpha, say again, Alpha 50. Gualdo 121-9. 121-9, 2021 Alpha. 4118, tem 16 a bordo, 3 horas, alternando Campinas, copiou a primeira instrução, vai seguir e não vai ultrapassar a barra. Ponto espera 1895-3418. Cotejamento correto, dados copiados, transferência. Azul 4198. Yeah, let's follow 021 Alpha with you. Taxiway Alpha. É Portugal 021 Alpha. Taxi approved straight ahead until before Juliet. Taxi straight ahead before Juliet. É Portugal 021 Alpha. Azul 418, ponto espera no zero pronto. Azul 418, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera 418. Papa Romeu até Juliette Serra, da presença em frequência livre na tráfego sem se reportar no setor. Azul 4118, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém no zero, 418. Passarei 2231 no solo 119, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. Aqui é direita 219, 2231. Sete 32, copiou? Casar pro gol 1732. Boa noite. Boa tarde, né? Olha o olhinho, foi 08 retornado. Prossiga. Autoriza 160, mas estou passando aqui 16 e 300. Autoriza retorno por 16. Confirma a mensagem? O olhinho que solicita nivelar no 160. Autorizado, mantenha 160. 160, olhinho. Direita. E prossiga para a posição 13 do Pátio 1. Ok, retaguarda do 330, posição no 3, patrono, 2231. Guardião 01, vento 180 graus, 4 nós, reporte fora do solo. Azul 4198, autorizado, decolar, pistão 90, vento 180 graus, 59. Autorizado, 418. Torre Boa, Chanel 3, 14, Chanel 3, 14, autorizado, alinhar e manter pista 10. One Alpha, taxi approved until gate 11. Taxi gate 11, F-Call 021 Alpha. Autolador Mabacari, com 620, posição 0, sentindo as condições, autorização recíproca. Gol no 620. Gol no 620 está autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo. Nível 370. Saída Puca, transição Caju. Após decolagem, curva à esquerda. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5143. 20370, decola na Puca, transição Caju, curva à esquerda. 1208 é o controle, 1895 a torre, 5143 o transponder, gol no 620. Protejamento correto, reporte pronto estacionado. Reportará. Controle Azul 418. Azul 4118, contato radar na decolagem de saída Argo. Autorizado em gira telefa, subindo para 360, sem restrições. Guardião 01, fora do solo os 22, confirme se de sobrevoo. Esse sobrevoo será de 30 minutos. O setor, próxima situação, escolta da seleção. Da presente, controle 120.8. Ok, controle 120.8, graças. Oxalé 6314, autorizado de decolar, pistão 10, vento 180 graus, 59. Oxalé 6314, apoiando aqui no policiamento, gostaria de autorização do controle para sobrevoar o setor de aproximação da 190 e em coordenação com o controle. Entendi, o região 01 sujeito ao tráfego, autorizado sobrevoo, mantendo 500 pés no escudo do controle, o ajuste na 015. E o 015, escuta permanente, o 01. O região 01 confirma, se irá manter 500 pés ou 1.000 pés? 1.000 pés, na necessidade, mano. Leme 314, decolado 223, controle 120.8. 208, bom trabalho. Região 01, chama a torre Salvador, na frequência 118.95. Chama a torre 72.95, graças. Torre Salvador, poxa, né? 6314, bom neném. M314, contato radar na decolagem saída Momo, Sulvaro 340. Saída Momo 340, hoje chamei a 340. Gente, mantém a escuta, Guardião 01. A escuta permanente. 208, controle. Paulo Salvador, voo no 620, posição no 0 para posicionamento. Voo no 620, portão 10. Coordenei com a equipe de solo e reporte pronto para o táxi. Coordenação, chamada para o táxi, voo no 620. Baixa Patrulha 04, prossiga. E permanece no do controle, reporta nacional para pouso, ajuste no 095. Controle Olimpo 08, já fez contato com a mais 89 e na escuta dessa cidade. O Olimpo 08, confirme o tempo estimado de voo. 1h30, aproximadamente. Gente, 1h30, copiado da presente, chama DC0 nos canais previstos. Sim, DC0. Voo 4118, centro Recife, em 128, decimal 8. 288, boa. Autorizado direto destino, Xanana 314. Confirma, por favor. Autorizado direto destino, direto Petrolina, chamando centro Recife, em 126, decimal 85. Direto Petrolina, 12685, 863, 14, obrigado, bom trabalho. Passarelo 2231, informação ativa, repetitivo Barreiras. Passarelo 2231, ciente, aguarde cópia. Aguardando. Boa tarde, TAM 3145, autorização, Galeão, pronto, cópia. TAM 3145, aguarde cópia. Aguarde. Passarelo 2231, autorizado para Barreiras, conforme rota do plano, nível 160.